Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Fim de semana foi de muita movimentação política aqui em Foz do Iguaçu. Movimentação começou já na sexta-feira, inclusive, com a visita aí do Joel Malucelli e do Eduardo Ciarra, os dois do PSD aqui no estado do Paraná. E no fim de semana também muita movimentação, inclusive, com relação ao PROS na Câmara Municipal. Verdade. Vamos por etapa, né? Tiveram aqui o Joel Malucelli com o Eduardo Ciarra, quando foram lançado aqui a candidatura do PSD, né, o partido PSD, foi lançado a candidatura oficial do Chico Brasileiro a deputado estadual. O Joel Malucelli se lançou também aqui candidato ao governo do estado e disse que se eleito for, só quer ficar um mandato, não quer ficar dois mandatos. E o Eduardo Ciarra, que foi 3 vezes deputado federal, ele era do DEM, passou para o PSD também, lançou-se aqui na fronteira, candidato a uma cadeira ao Senado Federal. Portanto, do PSD foram essas notícias. Quanto ao PROS, de fato chegou aqui na cidade na sexta-feira o presidente nacional chamado Eurípides Júnior, que é de Goiás. Ele veio aqui, Cacilda Alborguete, que é a deputada federal eleita pelo PP, mas que agora assumiu o PROS no estado. Portanto, Cida Alborguete, deputada federal, é presidente do PROS no estado. E aqui estiveram ali na Câmara para lançar um aninho, que foi lançado ali oficialmente como um dos candidatos do PROS para deputado estadual. E em entrevista a essa rádio, escutei que o Eurípides, o presidente do PROS, disse que na nacional eles vão apoiar o PT. E aqui no estado, eles ainda estão em cima do muro. Não sabe se vão de Gleisi ou de Beto Richa. Portanto, o PROS no estado ainda não se definiu. É isso aí. Tivemos também a visita aqui na cidade do deputado federal Giacobbo, Fernando Giacobbo, que era de Cascavel, de Pato Branco, e aí entendeu de transferir o título aqui para Foz do Iguaçu. Ele esteve aqui nos visitando e disse também, fez umas declarações que eu não sei se procedem, eu acho que mais é factóide. Por exemplo, ele disse, encheu a boca para dizer, o Lula é que é o candidato à presidência da República. Ora, de onde ele tirou isso? Eu não sei. E disse também que o Requião não é candidato ao governo do estado. Fernando Giacobbo, eu acho que está mais viajando na Helmas. Primeiro porque o Lula não se lançou, e eu acho que nem deverá se lançar. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Porque a grande imprensa não tem conhecimento de que o Lula é candidato no lugar da Dilma Rousseff. Mas ele falou, né? Acho que quis chamar a atenção para si. Ele também, em entrevista lá na Rádio Cultura, ele lançou oficialmente o dono da Rádio Cultura, o jornalista e radialista o Nelson Rodrigues, assumiu a presidência do PR aqui no município. Portanto, esses foram os fatos. E também o Nelson Rodrigues tem dito às pessoas que ele é candidato a deputado federal pelo PR. Que, como todos sabem, o Partido da República, ele tem entre os seus mimos que foram dados pela presidência da República, o Ministério do Transporte, que tem o DENIT, né, que é um dos ministérios que mais tem verba para gastar, é controlado pelo PR, o Partido da República, e do qual faz parte o Giacobbo e agora o Nelson Rodrigues, o radialista da Cultura. Foram essas as visitas que nós tivemos no final de semana. Você tem também informações do meio político, especificamente com relação à Câmara Municipal? Continua a desavença entre vereadores aqui da nossa cidade? É, na última sessão, o vereador Dilto Vitorassi do PV ocupou a tribuna e arrancou gargalhadas da plateia que estava ali, a patuleia. Ele disse, abre aspas, quando o alarme da Câmara dispara, o presidente da Câmara sai correndo pensando que a polícia está chegando, fecha aspas. Quis dizer com isso, né, que o presidente do Legislativo anda fugindo da polícia. E falou em tom jocoso lá da tribuna, todo mundo ouviu quem estava lá. O fato é que o Vitorassi, o senhor Zé Carlos, que agora está no PROS, partido do senhor Eurípides Júnior, eles não se entendem, né? Um dia desses quase que o Vitorassi bateu nele lá em plenário e essas escaladas escaramuças estão todas desaguando no judiciário. Diz que já tem 3 ações criminais lá para discutir essas coisas. Enfim, eu especialmente como cidadão de Foz, acho deprimente, né? Ocorrerem esses fatos dessa natureza lá na Câmara, até porque eles não foram eleitos para isso. Foram eleitos para legislar e fiscal executivo. É isso, Guilherme. Lucas, mas se eu bem me lembro, não houve uma eleição em que Zé Carlos e Vitorassi chegaram, inclusive, a fazer chapa na disputa para deputado estadual e deputado federal? Sim, eles eram aliados, tanto é que eram aliados que o Vitorassi, ele assinou ficha no PMN do Zé Carlos, o Vitorassi assinou ficha no PMN, ele estava sem partido, né, quando ele saiu do PT, ficou sem partido momentaneamente, ele assinou ficha no PMN, do qual o Zé Carlos era presidente aqui no município, viraram parceiros e fizeram uma dobradinha para sair um de deputado estadual e outro federal. E agora se desentenderam, estão vivendo as turras lá, e é coisa da política, então. Interesse. Outra coisa, o Vitorassi também, ele faz parte da diretoria, ele é o segundo vice-presidente da Câmara Municipal. Primeiro é o Coquinho, segundo ele. Portanto, ele compôs junto com o José Carlos essa eleição para a mesa diretora e agora estão brigando, mas em política tem isso. Hoje amigo, amanhã adversário e inimigo. Lucas, temos uma polêmica em andamento aqui na cidade com relação ao Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, já trouxemos algumas informações aqui na programação da CBN Foz. O problema todo refere-se ao fato de que o atual presidente do Comus, o Sadi Busanello, conta com uma condenação e justamente por gestão na área da saúde, na época em que ele ocupava cargo nessa pasta? Foi. De 1997 a 2000, esteve no governo do município Rari Daijó. E o Sadi Busanello foi o seu secretário municipal de saúde. Durante esse período, o Sadi, junto com Edivilson Gonçalves, que era o secretário de administração do Daijó, efetuaram compras aí de uma empresa chamada Natufarma, compra de medicamentos para atender a rede de saúde do município. E eles teriam não, até porque foram julgados e condenados, está no processo. Eles fracionaram as compras em parcela de 8 mil para justamente fugir da lei das licitações, aquela lei que obriga a licitar negócios públicos. Muito bem, o Ministério Público na época denunciou e o processo tramitou. Num determinado momento houve condenações aqui de primeira instância, eles recorreram e lá em Curitiba também confirmou as condenações por improbidade administrativa. O Rari Daijó foi absolvido e o Adivilso e o senhor Sadi Busanello, que hoje é presidente do Comus, né, acabou de assumir esses dias, também foi condenado. E agora nós foi trazido esse fato à tona, porque é papel da imprensa trazer fatos, quer seja de qualquer natureza. A imprensa vive disso, de noticiar. E esta rádio CBN e o meu blog, que eu tenho, hlucas.com.br, trouxemos concomitantemente essa notícia da condenação do Sadi em segunda instância. Portanto, em assim ocorrendo, ele estará incidindo nas sanções da ficha limpa lá, ou ficha suja, como queira. Enfim, nessa condição ele não poderia exercer o cargo de presidente do Comus. Agora vai caberá ao Ministério Público dar a sua última opinião sobre o fato, mas em princípio ele estaria impedido, né, de continuar presidindo o Comus. E aí tem uma dúvida, não se sabe se for o caso, se ele vai ter que renunciar e será declarado uma nova eleição, ou se o vice dele, o José Elias Aex, assume. O fato é que nessas condições, o Sadi, como tem condenação de segunda instância, não poderia estar no Comus. Fica uma situação no mínimo estranha, né? Fica porque, veja bem, quando ele tomou posse na Câmara, ele fez um longo discurso, falou por quase 2 horas, falando em moralidade no trato com a coisa pública, né? Ele disse que seriam novos tempos com ele na presidência do Comus, que agora daqui para frente as coisas seriam diferentes, coroadas pela moralidade. Ora, como é que esse cidadão, que foi condenado justamente por malversar recursos da saúde pública, vai fiscalizar a saúde pública? Não nos esqueçamos que o Comus é um órgão consultivo e deliberativo. Ele tem poder, inclusive, de fiscalizar os atos do executivo. Ele faz relatórios para o Ministério da Saúde, ele tem uma forte influência dentro do contexto da saúde pública no município. E agora descobre-se que o atual presidente tem uma condenação por improbidade administrativa. Então fica quase que incompatível a permanência dele no órgão. Fica, no mínimo, suspeita a sua passagem no momento pelo Comus. Lucas, para fechar seu comentário de hoje, uma notícia em primeira mão a respeito de uma nova delegacia aqui em Foz? Vou dar em primeiríssima mão, ninguém sabe disso. Eu conversando esses dias com o Alexandre Macurim, que é o delegado-chefe da CCCP, me foi confidenciado, eu estou abrindo aqui agora, porque é o momento que ele está construindo ele vai lançar uma nova delegacia especializada no município. Essa delegacia terá a incumbência de combater os roubos e furtos de veículos aqui no município, que é muito alto. É uma das maiores incidências de furto de veículo, roubo e furtos, né? É aqui do Paraná e aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, ele ganhou um terreno da Itaipu, ali nas imediações da Vila A, já tem um terreno. Ele vai criar essa delegacia especializada, que terá como função precípua combater o furto de veículo na região. E concomitantemente também vai atuar nos chamados acidentes de trânsito. Pra você ter uma ideia, Guilherme, aqui em Foz do Iguaçu, os acidentes de trânsito são superiores à cidade de Maringá. Maringá tem o dobro da nossa população e os acidentes de trânsito aqui na fronteira é maior do que em Maringá. Portanto, está aí a notícia dada, a delegado-chefe vai criar a especializada para combater os furtos de veículo e também investigar os acidentes de trânsito. É isso. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu voltarei. Tenham todos um bom dia.